Nome é 20, pronto, cópia. 620. Meu nome é 20, autorizado Recife, já estou zulando 7, nível 370. Saída Cuca, transição Caju, decola da 10, primeira curva esquerda. Acena 5071, controle 120, décimo 8. Permitiu o 1620, então autorizado Salvador Recife, 370, vento do 17. Autorizado Cuca Caju, decolando da 10 com curva à esquerda. 5071 no transponder e 208. Meu nome é 20, que eu tenho correto no portão 4, reporte para o que estiver em acionamento. Reportará, é 20. Salvador, boa tarde, Santa 3835, quando será da 10, pronto. Santa 3835, muito boa tarde, Lima, tem cabeceira 10, o vento 100 graus, 119, trans confirmando a linha e decola. A linha decola da 10, Santa 3835. Boa tarde, autorizada a chegada a Banff, deixa para 4.000 pés, ajuste na 017. Ajo 4118, chame Sandro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Chama Centro 1260, alterando 288, 4118. Salvador, boa tarde, tá 3145 Centro da Oscar, para a cópia Galeão. São 3145, informação a quinta série. Autorizado Galeão, Vota 9857, na Ponte Monsul, nível 360. Saída da El, Leda, após Irume, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5106, controle 120 decimal 8. Controle Salvador, uma boa tarde, este é o TAM 3835, perfil da EL. TAM 3835, boa tarde, contato radar, subatário nível 360, autorizado direto Lisa. 360, voando Lisa, TAM 3835. Hotel de Minas Sierra, boa tarde, mantém condições visuais, a gente chama 017. Acione o código 0145, direto para o Itapuã, reporte através do Parque do Plan Sul. 120, portão 4, autorizado que estiver estacionamento, rebote táxi. Chama táxi, 120. 114, semicentro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 6685 2145, boa tarde, 6354. Boa tarde. Chegou no 620, nós temos um 76 a bordo, 3 horas e 5. São Gonçalo do Amarelo. No 620, autorizando táxi até o ponto de espera, na pistola 0, via Índia, no ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0, 16. 096, estou autorizado o táxi no ponto de espera, 1895, muito obrigado, senhorita, tenha uma boa tarde. Centro 090, boa tarde, autorizado direto para posição ITAP, desça para o nível 050. Barra no Hotel Juliette Serra, chama a torre 118, decimal 95. Juliette Serra, torre 118, decimal 95. 620, linha, decola, piscina 0, vento 110 graus, 129. A linha decola no 0, 620. Torre Salvador, passando o programa Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, está autorizado cruzamento final no 0, reporte final no 7. Autorizado cruzamento Colônia 260, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível 060. São 3835, chama Centro Recife, 125, decimal 1, ao término 133, decimal 95. 125, 133, 95, TAM 3835, uma boa tarde. Boa tarde. Gol 1869, canceladas as restrições de altitude, vista para 2.000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Seja tudo 2.000 pés, reporte estabilizado, gol 1869. Zero, declarado 45, temos controle Salvador, 208. 208, uma boa tarde. Salvador, uma boa tarde, igual 1.020, decola na Fuca, passando 1.300. Dono 620, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saiu da Fuca. 370 na Fuca, gol 1.020. Direção autorizado pouso, sistema 7, vento, 100 graus, 3045, portão 612 para o posto de acionamento. 3145, portão 612 autorizado, estiver estacionamento, repostagem. Vai botar para o taxista, 3145. Máximo 1969, 4 horas, avião 185 de ordem. 1169, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 017. Direto de Arranco, 0048, estacionar o seu bem-feliz. Salvador, boa tarde, gol 1169.090 na próxima. 1169, a linha decola, 0, vento 10 graus, 119. Linha decola no 0, gol 1169. 130, canceladas as restrições de altitude, deixa para 2000 país. Ajuste na 017, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 17 é para 2000 pés, são só as restrições. Você pode trazer estabilizante aí, sono 90. Voo 1869, completo final, chama a torre 118, decimal 95. 195, boa noite, menor. Tarde, noite, menor, chama a torre 10. 869. Ajuste de altímetro 0 no meia, vento 110 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Tive pouso no 0, boa noite, menor. 1169, ter falado 50, sem controle de Salvador, 1308. 08, boa tarde. Tarde, voo 1169. 1169, boa tarde, contato radar, siga para o nível 360, autorizado direto Lida. 360, direto Lida, voo 1169, obrigado. Chamando a 210, cancelada as restrições de altitude, deixa para 3000 pés, ajuste na 097. Gol 1620, chama Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 6525 a 5, obrigado, uma boa tarde, senhores. Boa tarde. Eu levou 1169, quando possível, o Monte Bar. Sim, só aguarda a coordenação, gol 1169. Obrigado. Tá, 3045 para o taxi, 146 voados, 3 horas e 20 de autonomia, alternando o campeão. 3045, autorizado o taxi até o ponto de espera da pistão 90, via Índia. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste 90, 16. Autorizado o taxi até o ponto de espera, via Índia, 106, 3045. Sala 53, libera a direita, chama em Saúl Salvador, 1211. Ele diz 1, né? Fala Salvador, boa tarde, voo 1869, Rio Grande do Sul. 1869, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, portão 62, né? Alfa, Juliette, 62. Azul 6973, informação ótima, bom assistente cópia. Afirmo, sinal 6260, você para 2000, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Oi, Salvador, boa tarde, 3145 da TAM, ponto férias pronto na TAM. Está autorizado a linha em decolar, pista 10 sem parada, vento 1110 graus, 10 nós. A linha de cola sem parada, 10, tá 3, 1, 4, 5. 3, 5. 2, 1, 4, 5. 2, 1, 4, 5. Mandar um fogo quando der mais 3 minutinhos. 3, pronto, Roger. Manobras. 3, autorizado Campinas, vento 110, aposto como rota, nível 340, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5123. Controle 120, decimal 8. 3190. 3190, ajuste no 06, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, 3190. Vida, ótima. 5123, outra zona, eu comprei 108. Mais ou menos 973, treinamento correto no 1, reporte para o feedback acionamento. Gente, 3145. Então, 3190 autorizado pouso, pistão 0, vento 110 graus, 10 nós. E a nave chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. Chama 6210 completo final, chama a torre 118 do final 95. Estou controlando chama 6210. Chama 6210, estabilizado. 6210, ajuste no 06, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Um 45 condições de efetuar 180 na Stack 3 Alfa Índia ou solicitar até o Pad 3? Afirmativo, tem condições, a gente só está aguardando uma posição aqui que parece que tem uma passageira passando mal para 3145. Sim, 3145. Solo 59, libera a direita, chame Saúl Salvador, 2-1-1. Direita, Saúl 2-1-1, tá 3-1-9-0. Saúl Salvador, tá 3-1-9-0, livrou na Foxtrot. 3190, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Autorizado de Alfa e Juliette para o portão 5. 5, tá 3, zona 9, 0. Oi. Avisado, pouso no 0, 62, zona 0. Eu 3, zona 4, 5, você retorna para o Finger, devido ao passageiro passando mal. Poderia confirmar o portão? Saiu dos 612 ao 3, zona 45. Gente, um instante, por gentileza. Está reautorizado, mantenha o estado 6, Juliette. Vai manter a alfa antes da Juliette, na 3, zona 9. Informa que irá prosseguir para a posição 09, 71. Informativo, posição 09, da 3145. Zero, após o reverse, ingresso Juliette Portão 5. Sempre após o reverse da companhia, ingresso Juliette Portão 5, na 3190. Será 62110, solo 02 de 10 direita, chame solo 1211. Chaleme 210, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4. Solicitar um balizador para o 3 na posição 9. Confirme, 3145. Guardando o balizador no 09. Sim, sim, informar e espera. Gol 1966, boa tarde, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Zona para o 0, 0, Trisano 45, prossiga. Trisano 45, o plano ainda é válido? Até as 2045, aproximadamente. Seja. Salaviano 43, boa tarde, autorizada a chegada a Guelph, desça para 4.000 pés, aí o chama 017. Afirma? Autorizado, Guelph, Salaviano 43. Projeto 94, boa tarde, autorizado direto à posição do Uma, desça para o nível 050. 050 com a hora, 3894. Gol 666, desça para 2.000 pés, aí chama 017. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2017, autorizado, passar a estabilizado, novamente. Trisano 45, autorizado, pushback de acionamento, após taxa. Gotthard Airport, show 022 on stand number 10. What FID would you expect for today's meeting? Portugal 022, could you confirm intentions? We just said possible, what FID we should expect for today? Could you confirm the first airway? Yes, the first airway is Upper Zulu 10. After departure. Upper Zulu 10, departure Puka, transition Zipan. Puka, transition Zipan, thank you very much. You'll be ready in about 15 minutes, okay? Could you confirm the departure time? We are expecting our departure at 2:06. Portugal 022. Obrigado. Portugal 022. Portugal 020. Formação Papá, autorizado Recife, Repouso Luna 7, nível 250. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puka, transição Caju, aciona 5137, controle 120 decimal 8. 5120, o fechamento correto no pátio militar, confirme o aberto. Pastor 20, para acionamento e táxi, chame a torre 118 decimal 95. Para acionamento, a torre 118 decimal 95. Tráfego Salvador, azul 2591, compartilhando de voo para Vitória, nível 160, ciente da Papa. Azul 591, informação Papa. Prepare saída coral, aguardando cópia. Saída coral, aguarda, azul 25, aguarda. 10 segundos, se o Alves cabeça para 1.510, reporte visual com campo. Azul 1973, no 1, aguarde. Aguarda, aguarda. É meio complexo demais, chama a torre 118 decimal 95. 1895, 1966. Salvador, gol 1966, boa tarde, 3 milhas do stand estabilizado. Gol 1166, dízimo 017, cruzado pouso, pistando 0, vento 110 graus, 08 noite. Autorizado, pouso na 190, gol no 196. Choose 6, number 2, Puka Departure, Caju Transition. Comando, Santana, campeão. São 3145, autorizado táxi até o ponto de espera, pistão na zero, via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 017. Partiu autorizado, até o ponto de espera, ponto de 219, 0973, Salvador, boa tarde, gol 1869, transformação Papa, Brasília. Gol 1869, Brasília, número 3, prepare a saída Arbor Elephant. Guardando com Arbor Elephant, 869. Brasil 2591 no pronto hotel. Pressionário 6147, Bruno Varduna. Salame N43, inicialmente mantenha chegada, número 2 na aproximação. E aí, Xuxa 6143. Salvador, boa tarde, 3290, 30 horas. Essas 290, boa tarde, autorizado direto TAP, deixa para o nível 050. E TAP, 390-50, tá 3290. Escola da 10, saída Coral, após o debate curva à direita, aciona 5141, chama o controle em 120, decima 8, azul 2591. Azul 591, no corteja mais correto, no pátio 3, tem reporte para o feedback estranho. Para o feedback estranho, 2591. Azul 6973, portão, autorizado feedback estranho, reporte táxi. Sim, mais 1973, no 1, autorizado estacionamento, no 1166, autorizado táxi sobre Alfa, e Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 4206, pronto, Roger. Autorizado decolagem, pistando 0, vento 1110 graus, 109. Autorizado decolagem, 10, 3, 4. Flat level 350, take off runway 10 with a left turn. Took a departure, Caju transition, scope 5155, Salvador departure 120, decimal 8. I want to use the 60 red back score to 83, come when ready. É 201 número 2, prepare a saída da El Leda, aguardando o cover. 69, pronto, Robert. Tá pronto, Robert, 869. Número 869, autorizado Brasília, Gato Zulu 17, após conforme rota. Nível 360. Saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, primeira curva direita. Aciona 5151, controle 120, decimal 8. 360 Brasília via Apesulo 17 após via rota. Arbor Elefa com curva direita pela 10, 5151 transponder, controle 208, gol 869. Gol 869, protegimento correto. Portão 62, reporte para feedback estranhamento. Salvador, boa noite, tá 3145. Decola, faça 1700 no perfil da Dell. 3145, boa noite, contato radar, subatário nível 360, autorizado direto Leda. Notivo 360 na prodileira, tá 3145. Alfa Romeo Charlie, Alfa Fox, ainda não recebeu meu radar. Confirma estimado para pouso. Pela Leão no 43, completo de marcha na torre 118, decimal 95. Afirma, tem 3290, se possível, mantenha a máxima velocidade que puder até a próxima duna para o sequenciamento. A velocidade, pode uma duna na presente? Autorizado, tem 3290. Direto duna, com raio-x. Tem 3290, vista para 2000 pés, o ajuste é na 017, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 17, porta estabilizada, 3290. Autorizado para o estimado de funcionamento, reportado. Tomeu Bravo, Vitor Tango, número 2 para a cópia, aguarde. Boa tarde, ao 3894 de Bruta na Alfa. Então, 3894, pelos ataques de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, 3894. Afirmo Bravo, Vitor Tango, grato pela informação, estamos entrando em contato com o fiscal. Salvador, boa noite, 69, puxa acionamento, medo. 869-62, aguarde. Aguardando. Azul 6973, diz ao contato na final 1-0. Sim, após o pouso, depois da Bianca Lima, tem cabeceira 1-0. Após o pouso, Bianca Lima, tem cabeceira 1-0, 6973. Capatango Golfo Silvestre, a torre agora informa a pista 1-7 impraticável, devido ao cachorro na pista. Reduza a velocidade e o Golfo Silvestre aguardando a liberação. O Golfo Silvestre na próxima. Oxanema 201 no pronto, Roger. Diga. Oxanema 201 no autorizado da Leão. Via pelo vendedor 857, após Monsur, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, após Irune. Aciona 5150, controle 1-2-0, do sinal. Está aprovado 360, via informe no vendedor 857, Monsur. Decola 10, direita da El, Leda, Irune, com 51-5-0-2-0. Xenema 201, cotejamento correto, reporte para o feedback funcionamento. Correto. 60, reduzindo para 2309, coronel Patrícia. Lona 645, forma tráfego 1 hora a 1,5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 4.500 pés para 1.500 pés, é a FM 1-0. Gente, coronel Patrícia. Controle, o Sera, com a rotatória, visual com o campo. Tem Tenente Charlie Alpha Fox, está na torre 118 do sinal 95. Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, Salve, 25 decimal 1, ao término 133 decimal 95. 25 1, 3395 até 3045, boa. Azul 6973, vento 1110 graus, 009, autorizado a decolagem do sistema 0. Autorizado a decolagem do sistema 0, 6973. Meu 143, autorizado o táxi de alfa, mantente da Juliette. Salvador, azul 2591, pronto para táxi, com 73 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alternando hotspots. Azul 2591, autorizado, táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 017. 017, limite é a magnética 100 de Sintra. Descendo para... curva agora para 230, descendo para 4000 pés, limitado pela magnética 100 de Sintra, agora no 645. Número 73, decolada 32, meu controle Salvador, 208. 208, obrigado, boa noite. 16, 35, 2, 2. Portugal 022, Kennedy now 1017. Approve it to Lima Papa Papatango Airport via Papazulu 10 after according to route plan flight level 370. Take off runway 10 with left turn, book a departure position, scope 5157, Salvador departure